André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Coração, já levou pancada demais, não quer sofrer de novo. Se entregou, foi embora e ganhou apelido de bobo. E hoje tá assim. Bloqueado no amor, desconfia de tudo. Quem errou várias vezes sabe como é ser chamado de burro. Tá curando as feridas, cicatrizem com o tempo. Tá curtindo a vida, mudou a rotina. Coleciona momentos. Melhor beber que apanhando amor. Agora é enchendo e derramando. Melhor beber que apanhar. Meu status civil é solteirando. Melhor beber que apanhando amor. Agora é enchendo e derramando. Melhor beber que apanhando amor. Meu status civil é solteirando. Passou, eu tô pegando. RW, isso é Boteco dos Morenos. É mais uma nova. Bora, Tairone! Bloqueado no amor, desconfiar de tudo. Quem errou várias vezes sabe como é ser chamado de burro. Tá curando as feridas, cicatrizem com o tempo. Tá curtindo a vida, mudou a rotina e hoje coleciona momento. Melhor beber que apanhando amor. Agora é enchendo e derramando. Melhor beber que apanhar. Meu status civil é solteirando. Melhor beber que apanhando amor. Agora é enchendo e derramando. Melhor beber que apanhando amor. Meu status civil é solteirando. Melhor beber que apanhando amor. Melhor beber que apanhando amor. Meu status civil é solteirando. E agora é enchendo e derramando. Passou, eu tô pecando. Status civil é solteirão.